Bem-vindos ao terceiro episódio, exatamente, já vamos, tempo voa. Terceiro episódio da Hora Delicatessen. Este terceiro episódio chamado Orgulho e Preconceito. Vai ser uma hora dedicada às sonoridades mais góticas, embora esta semana vamos pender mais para o sinfónico, portanto é dedicada às sonoridades mais góticas e sinfónicas, duas sonoridades que normalmente andam de mãos dadas, outras vezes nem por isso. E vamos começar com o cardápio desta semana, onde temos os Norwood com July Rain, os Rhapsody da versão do Caturilli, uma versão em italiano, com a música Il Signo Nero, cantada em italiano, Metal Wings com Second Chance, Autumn of Aeons com We Long to Be Free, os Nightwish com Storytime, retirado do Best Of, Greatest Hits, Opera Magna com Para Siempre, Imperial Age com Warrior Race, Bloodthirsty The Day that the Devil Lost, uma versão instrumental do tema, sempre a rasgar. Johnny Teppo, não sei se isto é um grupo, se é um one man band, com Scars of Sorrow, Dark Sphere com Ghosts of Vengeance and Despair, e a acabar os Cradle of Filth com Right Wing of the Garden Triptych. E vamos já dar início à Hora Delicatessen, episódio 3, Orgulho e Preconceito. So many black sheep. This is Gothic love story about a gorgeous princess Sylvia. She was under spell of the dark angel, wicked griffin. Most brilliant diamonds were splinters of stars. She felt there were the sad tears of God. Darkness and light, goodness and evil in life. So many times, there's always a second chance. Sometimes love is a painful, but let's be ruined. We can feel certain, there's always a second chance. Gentle princess, head fallen deeply in love, with strongest prince near her crystal soul. Most lovely flowers were covered with snow. She loved Yeah. ouvimos Cradle of Filth com Right Wing of the Garden Triptych. E chegamos assim ao fim desta hora Delicatessen, episódio 3, Orgulho e Preconceito. Para trás ficamos com Norwood, July Rain, os Rhapsody versão Luca Turilli, aqui com o tema cantado em italiano Il Signo Nero, os Metal Wings com Second Chance, Autumn of Eons com We Long to Be Free, os Nightwish com Storytime, Opera Magna com Para Siempre, Imperial Age com Warrior Race, World Thirsty com The Day the Devil Lost, aqui em versão instrumental, e o mega épico de Johnny Tepo, Scars of Sorrow. De seguida, e antes dos Cradle que acabamos de ouvir, tivemos Dark Sphere com Ghosts of Vengeance and Despair. Esta foi a Hora Delicatessen, episódio 3. Para a semana estamos de volta com o episódio 4. Não percam as repetições, que normalmente são, caso os deuses permitam, são da 1 às 2, dia seguinte, e das 9 às 10. E ficamos por aqui.